sábado. Bom dia, Alvin Antoque. Salvador, bom dia, Alpian Fox. Bom dia, Alpian Fox, prossiga. Gentileza, senhor, fazendo cheque de equipamento, só vou informar a intensidade e clareza. 5/5, Fox. Grato, bom dia. 320, informação Delta. São 3520, sendo indicação, voo Iduna, desça para 2 mil pés. Metrô no 014, informe, final do procedimento. Identificou, descendo para 2 mil pés, voo Iduna, no 014, SAM 3520. Confirme LS X-Ray. Confirme, por gentileza. LS X-Ray para 10. Afirmo, LS X-Ray pista 10. Para 2 mil pernas para o Adidum, informe estabilizado. O Zaraz estabilizado, INSX-Ray, o SAM 3520. Tudo bem, informação Delta. Por último, vem a zona de educação. Desce uma linha 3 no 10 na chegada Mário. Ajuste 8, metrô 1 no 0. 4. Boa noite, Otan 3152, gente. da Eco para Maceió no 350. Bom dia, 3152, eu tenho 330 já aprovado. Gostaria de qualquer o 33 ou revitar o 35? Até o 33. Posso copiar, senhor? Afirmo. 3152 autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar na Atruísque 58 até Orago, após direto Maceió, níveis de voo 330, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5177, TAM 3152. Autorizado Maceió 330 pela Atruísque 58. Até Orágua, após Mateó, decolada 10, meia curva esquerda, Pouca Caju, 1208, é o controle, 5177 é o transponder, da 3152. Protegimento correto, da 3152, somente aerovia, Atruísque 58, senhor, Atruísque 58 até Orágua, para direto. Portão 3, chame pronto para o posicionamento. Atruísque 58, vai chamar o posicionamento, 3152. Tá, 3392, aí tem. Oito no meia, foi Duna, desça para 2000 pés, informe final do procedimento elétrico 3. Boa, Duna, F2000, informa final, gol no 8 na meia. Salvador, bom dia, o TAM 3520 estabilizou NS para 190. TAM 3520, tráfego avistado, ajuste no 014, cheque 3, senhor. Tem embaixada travado, TAM 3520. TAM 3520, pouso autorizado na pista no 0, vento de 050 graus com 02 nós, TAM 3520. Salvador, bom dia. TAM 3399, informação Eco. Autorização Guarulhos 360, pronto para Costa. Confesso da Olida, Bridge, eu gosto de Copa, senhor. Completando o gol no 8, no 6. Sente, completo final, chame torre na frequência 1 no 8, decimal, meia dúzia. 2612, gol no 8, no 6. 3520, no som nos 33, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão 04, nesta frequência, tem 3520.